Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino. Produção e apresentação, uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Eu e as eleições. Hoje, sexta-feira, dia 3 de outubro de 2014, nós estamos a exatamente 2 dias das eleições, onde você vai escolher o seu deputado distrital lá em Brasília, deputado federal, deputado estadual nas outras unidades da federação, senador e presidente da República. A força do seu voto é que vai dizer o rumo que o seu estado e o seu país vão tomar a partir do dia 1º de janeiro de 2015, quando os eleitos agora tomam posse. Então a responsabilidade é sua, a responsabilidade é minha. Eu já escolhi os meus candidatos de forma muito detalhada. Eu não respeitei esse negócio de partido. Eu vou votar em 4 partidos diferentes, em candidatos de 4 partidos diferentes. Porque eu olhei cada candidato. Eu olhei o passado do candidato, olhei o trabalho dele, olhei as propostas, eu escolhi conscientemente. E é isso que eu espero que você faça. Ninguém me tapeia com conversinha fiada, com propostas mirabolantes que eu sei que não serão cumpridas. Eu sou já uma pessoa experiente, está com 64 anos de idade, não é fácil me tapear, não. Então eu já escolhi os meus com esses critérios. Espero que você tenha os seus critérios e que escolha bem os nossos candidatos, porque o seu estado e o Brasil vão agradecer se vocês votarem certo. A discoteca do Cleitão traz hoje a dupla Maurício e Eduardo pela primeira vez. A oração de hoje, minha amiga Márcia Ferreira, vai trazer o Salmo 103. A frase irretocável de Clarice Lispector. Na dica do programa de hoje, chegou a hora da verdade. Agora é pra valer. Você lembra desta? Peão Carreiro e Zé Paulo vão recordar uma canção bonita que você vai voar no tempo, né? O sucesso de ouro tem hoje o Pedro Bento e o Zé da Estrada. A sugestão do Beijar, Pedro Paulo e Alex. E eu começo trazendo aí, só para você dar uma recordada, né? Zé Mulato e Cassiano, Mensalão. Compadre, que naiquia é aquela? Olha, é briga de tubarão. Compadre, tão brigando e se rasgando, pro molde um tarde mensalão. Compadre, que brigaceiro fez será aquilo? Ai, compadre, que lheria será isso mesmo? Prontaram a frojoca dos infernos. Mas será, compadre, que um trem desse pode ser verdade? Ora, não é. Parece conto de fada, mas o caso é verdadeiro. É coisa do Alibaba com os 40 companheiros. Olha, compadre, os companheiros dele estão treinados, mesmo traquejados. É, o tal da má companhia, né, compadre? Olha, enquanto o rato da barriga branca dá uma viagem, eles dão 3, 4 cada um. É, puro rato. Compadre, há muito tempo isso existe. Mas é que era tudo camuflado. Roubar sempre roubaram, a gente sabe, mas só agora foi escancarado. Trem antigo, compadre. Ih, antiguizero, compadre. Compadre, isso é igual um furunco. Há muitos anos que o trem vem inchando, vai latejando, comichando, mas agora parece que veio a furo. É preciso arrancar o canegão que é pra sarar de vez, né, compadre? É de vieira. Só porque um linguarudo bateu com a língua nos dentes, contou tudo pro sertão e deixou o pobre doente. Ei, compadre, não tem surtão que aguenta, compadre. Compadre, parece que deu então um problema na familiar do surtão. É, arranjou um problema sério, aqueles verdadeiros, compadre. Genuíno, compadre. É. cidade tem até palavra mágica pra entrar no covil do salafrário, que chega na porta cheio de panca e vai dizendo: abre-te, plenário. Está em pauta a discussão pra dividir o mensalão. Portanto, declaro aberta a sessão. Ué, compadre, parece que isso rima com companheiro. Como de fato, compadre, de vera. Por nós votar nesse povo, o Brasil vai levando a breca. Pegaram um que ia escapulindo, levando uma fortuna na cueca. Ué, compadre, até na cueca? É, danasco. Tava parecendo uma tanajura, compadre, com tanto dinheiro. O que era de capanga, mala e bolsa, encheu tudo, quando não deu mais onde pôr, puseram na cueca. É verdade. Compadre, se a CPI funcionar, o povo quer saber o resultado. Pode até escapar uns dois ou três, mas eu acho que o covil vai ser fechado. Ei, hey, compadre, o trem virou lá um formigueiro. Ué, é só a fila de mala entrando vazia, saindo cheia, compadre. É. Um trieiro desse tá fundo. É. Tá puído lá, viu? É, o Brasil não merece um trem desse. Ali só entra serpente, jarará, curso de eterno. Se for pelo meu voto, eles vão ser eleito é nas pré-fundas dos infernos. Isso mesmo, compadinho, nas pré-fundas dos infernos. É verdade. O padre, esses políticos ladrão, vai tudo pro inferno. E o capeta vai chorar aquelas agaias bem no sobre do miserável. Isso mesmo, no sobre. Tem doído, compadre. É. Mas sabe, não tem, compadre? É melhor nudez do que no nosso. Como de fato, compadre, como de fato. É, nudez é até engraçado, ué. Zé Mulato e Cassiano, mensalão pra você votar com a cabeça pra esses fatos não se repetirem, né? Esse menino tá fazendo o maior sucesso da região central do Brasil. Rafael Silva, Espelho Quebrado. Agora sim, agora vai. Ah, meu Deus do céu, é muita paixão com o coração só. Vem comigo. Já faz tempo que eu não vejo como anda a minha aparência. Deve estar igualzinho ao espelho quebrado, jogado no chão. Foi a paixão que eu sinto por ela quem me deixou assim, machucado por fora, quebrado por dentro. Tô com pena de mim. Tempestade de amor que passou por minha vida, não tive saída, me deixou no sufoco. Fogo ardente que queima meu corpo e não quer se apagar. Alma ferida, caída aos pedaços, e ela nem quer saber. Sai de mim, ó tristeza infinita, eu preciso viver. Ah, essa dor que não passa, que está me matando. Hoje ela vive tão longe e nem sabe como estou. Esperança perdida e devolve minha vida. Junte os pedaços quebrados do nosso amor. Passou por minha vida, não tive saída, me deixou no sufoco.

Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. Você organiza o evento, prepara a festa, arrumou tudo, tá tudo arrumado, tá faltando só a música, né? Só não, a música é o principal. Você imagina uma festa sem música? Tá parecendo velório, né? Pois é, e aí você não sabe como é que você faz contato com os artistas? Não se preocupa não. Liga para 61 99 81 3601. 61 99 81 3601. É a RBM Música, uma empresa que há mais de 30 anos cuida de fazer intermediação entre você e o artista que você quer levar para a sua festa, tá bom? Você ligando 61 99 81 3601, você vai levar Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Wagner Simão, Djalma Lima, Edelson Moura, Rael Braga, Sula Mazurega, Chico Rei Paraná, de Paulo e Paulino, Amado Batista. E se você já quiser reservar uma data com Cleiton Aguiar para 2015, que Cleiton Aguiar não vai cantar mais esse ano. Em 2015 você já pode começar a pedir a sua data para o Cleiton Aguiar também. 61 99 81 3601. O nosso e-mail é rbmmusica@gmail.com. O avô do João, Cleiton Aguiar, doeu. Cleiton Aguiar, do Expedito Dantas, doeu para o Juliano Melo, de Monte Carmelo. Cleiton, parabenizo pela entrevista com o Pinóquio que você fez na Rede Brasil Televisão. Ele é demais e você é muito especial. Quando passar por aqui, apareça para um café. O Juliano Melo mora lá em Monte Carmelo. Juliano, um abração para você. Obrigado, viu? Pode deixar. Ele mandou aqui o telefone dele. Quando eu passar por aí, de vez em quando eu estou indo lá em Monte Carmelo com meu amigo Simão Sarquis, eu vou passar para tomar um cafezinho com você, viu, Juliano? Um abraço a todo o pessoal de Monte Carmelo e região que curtem o nosso programa. João Carreiro e Capataz. A dupla acabou, mas o sucesso ficou. Pergunte a ela. Quer saber como foi o final de nós dois? Pergunte a ela. Quer saber a razão desta separação? Pergunte

chegando, bebendo no pico e calçando. Não tem pra ninguém, não é mole não. Quando tocar uma rocha vai descendo até o chão. Não tem vergonha de ser piriguete, ai que ela mexe. Tá calor, joguei água nela como ela ficou. Tá calor, joguei água nela como ela ficou. Tá calor, joguei água nela como ela ficou. Tá calor, joguei água nela como ela ficou. Toda molhadinha, vestido encharcado, mostrando a marquinha. Ai que delícia, toda molhadinha, vestido encharcado, mostrando a marquinha. Toda gostosa, toda deliciosa, olha como ela rebola, fica me olhando e depois me provoca. Toda gostosa, toda deliciosa, olha como ela rebola, fica me olhando e depois me provoca. Toda gostosa, toda deliciosa, olha como ela rebola, fica me olhando e depois me provoca. Toda gostosa, toda deliciosa, olha como ela rebola, fica me olhando e depois me provoca. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, aponta Pedro Paulo e Alex, tá calor, tá calor. Essa é a importância do divulgador. Eu não conhecia a dupla Pedro Paulo e Alex. Aí o Flávio Bejar mandou para mim e eu tô mostrando para vocês. É assim que funciona. Por isso é que você precisa de um divulgador. Primeiro, se você for sair por aí divulgando, não há dinheiro que chega. O Flávio, já, ele sai divulgando 3, 4 artistas, divide o custo, sai por 1/4, 1/4 daquilo que você gastaria se você fosse para a estrada, né? Essa é a importância do divulgador. Ligue 61-9981-3601. No próximo bloco, Pião Carreira e Zé Paulo, Pedro Paulo e Matheus e Porca Véia. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Meu pai falava assim: ei, meu filho, a vida não é brincadeira não. Viver faz mal demais pra saúde. E é verdade, os dias vão se sucedendo, né? As coisas vão mudando. O mundo mudou numa velocidade. Eu sou do tempo que não tinha televisão, não tinha telefone, não tinha telefone celular, não tinha antena parabólica. Então as informações chegavam mais devagar. A vida era mais sossegada, não tinha essa correria louca, né? Era mais tranquilo. E eu, as primeiras lembranças musicais são dos discos de vinil do Tim Geraldo Goulart e da Tia Duta, que tinha as músicas de Elvis Presley, Ângela Maria, Nelson Gonçalves, Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Núbia Lafayette, Tião Carreiro e Pardinho, aquelas músicas daquele tempo, né? E essas músicas marcaram a minha vida, como também existem as músicas que marcaram a sua vida. E eu vou trazer uma canção que eu vou recordar agora, que certamente marcou a vida de muita gente. Você lembra desta? Pião Carreira e Zé Paulo, Mão da Noite. Ter saudade de quem foi embora, porque recordar quem não lembra de mim. Retratos antigos fiz em pedacinhos, o que ela deixou foi em tudo dar fim. O vestido branco que ela usou, amarga lembrança de um juramento. O brilho do seu corpo também me enganou. Foi ele o começo do meu sofrimento. Vai, saudade, vai, desocupe o meu coração. Não quero sentir saudade de quem me fez ingratidão. Não quero sentir saudade de

gostoso, é que é bem mais gostoso escutar um modão. E saudade e mundão, e saudade do modão. Pedro Paulo e Matheus, saudade do modão. O Edson Possente, ele mora lá em Bom Retiro, Santa Catarina. Ele curte o nosso programa pela Rádio Portal da Serra FM. Cleiton, meu filho Everton está fazendo 9 anos hoje. Ele não perde o seu programa. Eu ofereço para ele, para o Anildo, o Dido, que também é um ouvinte do seu programa, e para minha esposa Ingra e meu filho mais velho, o Emerson. Eu não sei se foi, eu acho que foi essa música mesmo que ele pediu. O Edson, um abraço para você, um abraço para o seu filho Everton. Daqui a pouco eu vou oferecer oração para ele, viu? Eu vou trazer, a primeira vez que pediram esse artista, eu achei que estava errado, mas depois eu soube que é um sujeito que fez um sucesso danado, depois acho que faleceu, né? É o Porca Véia. Eu vou trazer aí Lembrança. Se encontram machucadas pelo desprazer, um aceno, um riso, a pena da vontade da gente viver. São os velhos mistérios da vida, rebenqueados pelo dia a dia, já cansados de tanta tristeza, vão em busca de nova alegria. Já cansados de tanta tristeza, vão em busca de nova alegria. Quando o sol despacito se vai, as lembranças tranqueiam com as águas passageiras do rio Uruguai. E as guitarras eternas cigarras, entre as flores dos velhos ipês, sempre vivas, dormidas, se acordam na lembrança da primeira vez. Sempre vivas, dormidas, se acordam na lembrança da primeira vez. As tranqueiam com as águas passageiras do rio Uruguai. E as guitarras eternas cigarras, entre as flores dos velhos ipês, sempre vivas, dormidas, se acordam na lembrança da primeira vez. Sempre vivas, dormidas, se acordam na lembrança da primeira vez. Eu recordei o sucesso de Porca Véia, Lembrança. No próximo bloco, a dica de hoje. Chegou a hora da verdade. Agora é pra valer. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Hoje é o dia 3 de outubro, sexta-feira. Nosso programa passa no site também, sábado e domingo. Eu estou marcando a data de 3 de outubro, eu não costumo dizer a data no programa, apenas para dizer que daqui a 2 dias, dia 5, acontecem as eleições. E agora é a hora da verdade. Você assistiu, estarrecido, confuso, a um festival de baixaria. Todas as candidaturas. Se ouviu muito pouco de propostas, se ouviu muito pouco de planejamento. Então o que, que você tem que fazer? Procurar, no meio dessa baixaria, acusação para cá, acusação para lá, você descobriu uma maneira de você votar no candidato certo. A primeira sugestão que eu faço é o seguinte: ficha suja, você já larga para lá. Candidato enrolado, larga para lá. Vamos escolher entre aquelas pessoas de bem, que não respondem a processo, que não estão na lei da ficha suja. Quem é ficha suja hoje? Primeiro vai limpar sua ficha, para depois se apresentar de novo ao eleitorado. Então vamos escolher, o primeiro critério é esse, ficha suja, para lá. Se você vai votar em alguém que já exerce mandato, verifique se ele pelo menos tentou cumprir as promessas que ele fez há 4 anos atrás, ou se ele passou 4 anos sem fazer nada e que agora chega, inclusive querendo comprar seu voto, dá 50 conto, 100 conto, né? Você pode até pega o dinheiro, mas não vota nesse caboclo não, porque ele está comprando a sua consciência. Viu? Agora você chega batendo na porta da sua casa, te dando dinheiro, você pega, você está precisando, você pega. Né? Então é o seguinte, você escolha bem o seu candidato. Se ele já tem mandato, verifique o trabalho dele. Se ele trabalhou bem, você pode votar nele de novo. Se ele trabalhou mal, manda ele para casa. Agora, gente nova que está chegando agora na política, veja o passado dele. O que ele fez no passado? O que ele foi no passado? O que ele tem para oferecer? Com esses critérios, acho que você vai escolher um bom candidato. Porque agora chegou a hora da verdade, agora é para valer. Tem eleição que vai ter segundo turno, tem eleição que não vai ter segundo turno. Deputado, senador não tem segundo turno. Governador e presidente da República pode ter segundo turno, né? Então, fique atento, vote bem e o Brasil vai agradecer e que Deus abençoe a sua decisão, tá bom? Os meus afilhados, Eliane e Samuel, amor, já tô indo. Outra vez querendo ficar com você e sair correndo outra vez.

Braga do Pinóquio jogando a toalha. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. César Menotti e Fabiano, Caminhos de Minha Infância. Caminhos verdes de minha infância vem na memória tão docemente. São 15 anos nesta distância de minha terra, de minha gente. Por mais que eu queira calar no peito esta saudade, gosto de fel, a mágoa chega e não tem jeito, porque eu amo Coromandel. Lá onde mora a alegria, tão brevemente quero poder banhar os olhos na poesia dos horizontes do meu querer. Trilhando a rota de quem não erra, as borboletas quero viver lá na campina de minha terra, no colorido do entardecer. Na revoada dos beija-flores, na quietude de um quintal, dormir sonhando com os meus amores, a sombra amiga de um bambuzal. Meus companheiros irão comigo lá na vendinha do abacaxi, dar um abraço em cada amigo da linda terra onde nasci. Terra do queijo e do diamante, minha sublime inspiração. Este teu filho vive distante, mas te conserva no coração. Gente querida, muito obrigado, um grande abraço, amigos meus. Eu me despeço emocionado até um dia, querendo Deus. Relembrando Goiás, César Menotti e Fabiano, Caminhos de Minha Infância, para o meu amigo André Fernandes, meu conterrâneo de Coromandel. André, você que está perguntando pela Super 95 FM, agora no mês de outubro acho que vai dar tudo certo, viu? Estamos aguardando. A CEMIG prometeu para a próxima semana já ligar a energia. Mas ela ligando, imediatamente a gente coloca a rádio no ar, agora com a programação definitiva, viu? A frase irretocável do programa de hoje é de Clarice Lispector. Aprendi com a primavera a deixar-me cortar e voltar sempre inteira. Aprendi com a primavera a deixar-me cortar e voltar sempre inteira. É a frase irretocável de Clarice Lispector. No próximo bloco, a discoteca do Cleitão vai receber Maurício e Eduardo. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Hoje é dia do programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Agora em novo dia e novo horário, toda sexta-feira às 10 horas da noite. O Repeteco no domingo também às 10 horas da noite. Se você não tem ainda na sua cidade a Rede Brasil de Televisão, você pode me assistir pela TV Oi no canal 1, canal 133 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC e também pelas antenas parabólicas e direto no site www.rbtv.com.br, rbtv.com.br. Vocês repararam aí que a única rede de televisão paga que não transmite o nosso programa é a NET. Então, se você assina a NET e quer assistir o meu programa, troca. Pega aí a TV Oi, Claro, Sky, TV Vivo, GVT, CTBC, qualquer uma dessas, para você acompanhar o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão.

seu lado. Perdoe por favor a minha insistência, eu não desejava ter agido assim, mas meu coração é mesmo sem juízo, escolhe pessoas erradas pra mim. Não se preocupe, amor da minha vida, seu apaixonado segue outro caminho. E pra disfarçar a dor que me consome, nos bares da vida vou gritar seu nome e afogar as mágoas em taças de vinho. Eu não desejava ter agido assim, mas meu coração é mesmo sem juízo, escolhe pessoas erradas pra mim. Não se preocupe, amor da minha vida, seu apaixonado segue outro caminho. E pra disfarçar a dor que me consome, nos bares da vida vou gritar seu nome e afogar as mágoas em taças de vinho. A Faculdade da Música apresentou os mestres trio para a dadura Taças de Vinho. Um sucesso do passado, um sucesso do presente. O goiano da voz de mel, Leonardo, pega eu e leva pra você. Essa música bonita, romântica e apaixonada do Leonardo, pega eu e leva pra você. Acabou-se o que era doce, chega ao fim, mais um programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular